Olá pessoas, tudo bem? Estive há pouco tempo no continente e quando eu vou lá e falo com as pessoas, sendo eu Mickey Lance, há sempre duas coisas que acontecem, aquilo nunca falha. Começo dos Açores, as pessoas perguntam sempre se eu por acaso tenho uma vaca escondida no bolso das calças, o que é ridículo. Porque leva a vaca sempre na mochila? E dois, quando eu digo que sou dos Açores, as pessoas pedem-me sempre que eu diga qualquer coisa em açoriano, porque gostam muito de ouvir. Ora bem, então para explicar isso de uma vez por todas, vamos lá ver uma coisa. Essa minha pronúncia não é a pronúncia açoriana, esta é a pronúncia miquelense. Os Açores são um arquipélago composto por mais ou menos 8 ilhas e pico. E o miquelense só se fala mesmo em São Miguel, que é a minha ilha. Eu sei que toda a gente pensa que a pronúncia miquelense é a pronúncia açoriana, porque pronto, é a mais conhecida e é talvez a mais singular. Mas, por exemplo, a pronúncia alentejana é uma das mais conhecidas e mais singulares do continente, não é? Por isso, por exemplo, lhe chegar ao pé de uma pessoa de Faial e dizer a ela: Ah, és dos Açores, fala lá açoriana então, à espera que ela fale miquelense. Faz tanto sentido como chegar ao pé de uma pessoa de Lisboa e dizer a ela, por exemplo, Ah, és do continente, então fala lá continental, à espera que ela fale alentejano. Mas atenção que até perceba a vossa confusão com as pronúncias aqui nos Açores, isso é um desatino. Aqui se cá, as pronúncias não variam só de ilha para ilha, elas variam tipo de freguesia para freguesia. Para terem uma ideia, só na Ilha do Pico, que é uma das mais bonitas dos Açores, existem para aí 47 pronúncias diferentes. Isso são 47 maneiras diferentes de se falar uma língua. Aliás, a última vez que se usou tanto uma língua foi na última edição da Casa dos Segredos. E muitas vezes, dentro da mesma ilha, as pessoas do norte têm dificuldades em perceber as pessoas do sul. Por exemplo, eu vivo aqui na costa sul de São Miguel e no outro dia houve um gajo que veio da costa norte falar comigo e eu não percebi nada. Ei, Alder, os 100 € que me estás a dever, pá! 100 €. Mas não percebo a tua pronúncia, mas tu falas de uma maneira muito esquisita. O dinheiro que tu me pediste, nunca mais pagaste, onde é que está o dinheiro? Hã? Mas não percebo nada por causa da pronúncia. Ai, que já vi que isso vai ser uma grande luta. Hã? A tua mãe é uma grande a quê? Esta variedade de pronúncias acontece por causa da forma como correu o povoamento das ilhas. Nós fomos povoados por gente de todo o país e, antropologicamente falando, isso foi uma confusão de caraças. Por exemplo, o grupo central dos Açores recebeu gente do centro e norte do país, a Ilha de São Miguel recebeu gente do sul do país, o Ilhéu das Formigas recebeu gente de Chernobyl. O que explica porque é que as pessoas que vivem no Ilhéu das Formigas, para além de terem uma pronúncia muito estranha, também brilham à noite. É verdade. E aqui em São Miguel, o miquelense é tão diferente precisamente porque tem várias raízes. O miquelense deriva do Alto Alentejo, da Extremadura, do Algarve, até de França. Em todo o caso, as pessoas vieram para cá e depois o nosso isolamento tratou da evolução natural de cada pronúncia. Ou seja, as pessoas fecharam-se aqui dentro, sem ter noção do que se passava no resto do país. Nunca mais falaram com mais ninguém, sem ser umas com as outras, até desenvolverem uma linguagem própria que só elas percebem e depois fizeram o que bem lhes apetecia. Pronto, é basicamente o que acontece no Parlamento. E é isso, espero ter esclarecido de uma vez por todas essa questão da pronúncia miquelense e da pronúncia açoriana. E sendo assim, da próxima vez que eu for ao continente, se me encontrarem na rua, por favor, não me perguntem se a vaca está no bolso das calças. A vaca vai sempre na mochila. Tchau.